Negro na senzala crocante, olhando o céu, pedia a todo instante. Em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa, liberdade. Em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa, liberdade. Na região denominada Preto Forro, lá na Serra dos Mateus, na boca do mato, todo negro dono de sua liberdade, na maior felicidade, se dirigia para lá. E reunidos davam início à festança, com pandeiros, tamborins, xexeres e ganzas. Sobre o clarão da lua e o fosco do lampião, a capoeira era jogada, sempre ao som de um refrão. Você me chamou de moleque, moleque é tu. Você me chamou de moleque, moleque é tu. Rio Grande do Sul, seu folclore, sua gente, também participar desta festa diferente. Olhando o céu, pedia a todo instante, em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa, a liberdade. Em seu canto e lamentos de saudade, apenas uma coisa, liberdade. Região denominada Preto Forro, lá na Serra do Mateus, na boca do mato, todo negro dono de sua liberdade, na maior felicidade, se dirigia para lá. E reunidos davam início à festança, com pandeiros, tamborins, xexeres e ganzas.